Josué chamou os guerreiros, Rubem, Gad e Manassés. Guardaram um mandamento, fidelidade em seus pés. Aos irmãos sempre ao lado, com amor, com fervor. Agora é tempo de descanso, o Senhor é nosso Senhor. Voltem às suas tendas, onde a promessa. Nossa canção. Mas surgiram vozes de guerra, os irmãos temendo o altar. Um testemunho, não rebeldia, com fé vamos nos afirmar. Se o Jordão nos separa, nosso Deus é o mesmo. Entre gerações a verdade, a fé é nosso emblema. Onde a promessa se fez, a terra que é sua herança, com alegria vamos viver. O altar que edificamos é sinal de união. O Senhor é nosso Deus, nosso coração, nossa altar.